A não ser que vá acelerando devagarinho. Faz a caída e vai acelerando devagarinho. Depois volta devagarinho. Não era agora o final, mas mesmo assim, é que eu não me impressionado, ela é muito linda, aquela mulher. Agora vai.